Epístola de Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento, depois de Hebreus, antes de as cartas de Pedro. Lá nós vamos encontrar o livro de Tiago. Tiago, meu irmão de Jesus, um dos líderes da igreja em Jerusalém, uma das colunas da igreja primitiva. Uma carta interessante que fala muito a respeito de uma religião prática, fala muito de algo que a pessoa tem que vivenciar na prática, sair, como o pastor Carlos mencionou ontem, Platão, do mundo das ideias e começar a executar. Tiago, capítulo 1, verso 19 a 26. Tiago, capítulo 1, versos 19 a 26. Todos encontraram? Vamos ler, então. Diz assim as Escrituras: sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mancha para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se da incontaminação do mundo. Baixe tua cabeça. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido, louvamos e enaltecemos o teu nome, Pai. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade que a tua palavra nos dá de meditarmos nela, Pai. Rogamos a atuação do teu Espírito sobre nós, Pai. Usa, Pai, a minha vida como instrumento, Pai, da transmissão do teu recado ao teu povo. Fala, Senhor, conosco esta manhã. Continua a falar, Senhor Deus, aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pedi ajuda da Anaí. O tema proposto para a nossa conversa essa manhã é a religião que agrada a Deus. Eu busquei no dicionário bíblico a definição de religião, e lá encontrei assim: religião, crença ou reverência a um Deus ou a algo, a algum poder sobrenatural, reconhecido como Criador e Soberano do Universo, sistema organizado como padrão de comportamento aprovado e forma de culto característico. A definição de religião que o dicionário bíblico nos traz é essa. E como desassociar então a imagem de um cristão a de um religioso? Como desassociar a imagem de um cristão a um crente meramente? Algo que vem atrapalhando o povo de Deus, vem atrapalhando a nação de Deus, chama-se religião. Uma mancha muito característica do povo de Israel no período velho testamentário era a idolatria. E durante muito tempo Israel lutou contra a idolatria e passava um período sem idolatria, depois voltava a idolatria e Deus os castigava e eles se arrependiam, depois voltava a idolatria. Ao ponto que as duas nações foram levadas a cativo, Israel levado a cativo, depois nunca mais voltou a ser uma nação santa. Depois Judá foi levado à Babilônia, passou 70 anos de castigo no exílio. Retornaram da Babilônia. E ao regresso da Babilônia, Deus fala com aquele povo, usa a vida de Esdras e Neemias. E aquele povo faz um pacto então com Deus, que eles de maneira nenhuma voltariam à idolatria. E 70 anos serviu para que Deus trabalhasse com aquele povo. E aquele povo não voltou mais à idolatria. Isso deu-se mais ou menos 400 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. O povo deixou a idolatria, era algo benéfico, era algo para ser comemorado. Mas ao mesmo tempo que a nação de Israel deixou de lado a idolatria, ela se juntou, ela se formou num sistema religioso rígido, sólido, inflexível, que separou mais uma vez agora o povo de Deus do seu próprio Deus. O que separava Deus da nação de Israel era a idolatria. O povo de Israel viu-se livre da idolatria, mas porém agora viu-se próximo do sistema religioso rígido, sólido, inflexível, aonde via ele como um fim em si mesmo, onde as pessoas seriam colocadas em segundo plano. Algo inflexível, algo duro. A religião surgiu então de maneira ferronha no meio do povo de Israel. E foi se alimentando, foi se fomentando cada vez mais, ao ponto que ao chegar a pessoa de Jesus Cristo, as pessoas davam uma ênfase maior a um dia do que a cura de um paralítico. Onde as pessoas davam ênfase mais a um dia, a um lugar específico do que as pessoas. Ao ponto de Jesus Cristo estar conversando com uma mulher samaritana e esta é um indagar. Olha, os judeus adoram aqui, os samaritanos adoram lá. Onde é o local da adoração? Aí Jesus fala assim, ó, né, nem cá nem lá. O local da adoração verdadeira, onde estão as pessoas? Onde estão os adoradores? Onde o Espírito Santo está parando sobre aquelas pessoas? Esta é a religião que agradava a Deus. Mas as pessoas se pararam num momento e fecharam-se em cerco e entenderam que agora Deus agiria através de um sistema religioso, rígido, sólido, inflexível. Isso passou então das pessoas que saíram da Babilônia e começou então de maneira que era palpável, alegrável. Deus trabalha em regras. Deus não é um Deus da bagunça. Mas acontece que eles começaram a colocar tantas regras, tantos usos e costumes, onde foi afastando cada vez mais as pessoas de Deus. Aí chegou então no tempo da pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo se depara então com um sistema religioso totalmente deturpado, totalmente contrário àquilo que Deus queria. Ao ponto que Jesus Cristo fala, olha, eu não vim negar a lei, eu não vim contradizer o que Moisés diz, mas eu vim cumpri-la. Eu vim dar a razão disso tudo. Essas coisas que vocês estão fazendo, estão se ajuntando, estão celebrando, tudo isso seria a sombra do que iria acontecer na pessoa de Jesus Cristo. Mas as pessoas se pararam num sistema religioso. Aí Jesus Cristo veio, fez o sacrifício em nosso lugar, morreu, ressurgiu, a igreja ficou forte, viva, nós vemos a expansão dela no livro de Atos, até o momento que, meados do ano 300, a igreja foi tolerada pelo Império Romano, meados do ano 400, ela foi oficializada, igreja oficial do reino, começou-se então agora a formar-se um arcabouço religioso, tomando-se emprestado alguns usos e costumes do mundo pagão e colocando agora como verdade no meio da igreja cristã. E a igreja cristã agora tomou-se uma forma, forma que nós viemos a conhecer como Igreja Católica. A igreja era a igreja cristã do momento. Até que dado o momento em 1500, então Deus sempre continua fiel à sua palavra. Ele sempre continua mantendo um povo zeloso às suas escrituras. 1500, então, nós temos a reforma. Separa-se, então, um grupo zeloso às escrituras, traz de volta, então, a palavra e distancia as pessoas do ato religioso. Passaram 500 anos. As pessoas foram esquecendo que era pela graça. E foram colocando diante das pessoas vários métodos, várias obrigações que elas tinham que cumprir. Agora, hoje, no meio da Igreja Evangélica Cristã Brasileira, ela é regida por um sistema religioso sólido, rígido, inflexível, onde as pessoas estão para servir o sistema e não o sistema para servir as pessoas. E nós pensando então em religião, em pensando a ideia de religar de novo com Deus, o que será que Tiago tem a nos falar? Tiago, que foi um autor contestado por Lutero, porque Tiago fala muito a respeito da prática da sua fé, de não ficar somente no falar, no vir aqui e participar do coro, e participar de uma pregação, e dar o meu dízimo, e dar a minha oferta. Isso só em si é vazio. Se você faz só isso, não adianta nada. Isso deve ser resultado da nossa vida, da nossa mudança, do nosso diário com Deus. Tiago, então, ele nos chama a atenção nesses versos, nesse trecho. Interessante que a religião que agrada a Deus, ele começa no verso 19. É uma religião... Deixa eu pegar minha cola aqui, meus queridos. É uma religião onde você não é o dono da verdade. Onde você não é infalível. A religião que agrada a Deus, a religião que não é esse sistema inflexível, sólido, que está para aprisionar as pessoas, a religião que agrada a Deus é uma religião onde você não é o dono da verdade. Onde nós vemos hoje várias pessoas onde se acham infalíveis, onde acham que não são suscetíveis a erros. Mas a religião que agrada a Deus é uma religião onde nós não somos o dono da verdade. 19 e 20 diz: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto a ouvir, tardio a falar, tardio a se irar, porque toda a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por que então, Marcos, eu estou falando que não é a pessoa, não é dono da verdade? Verso 17 vai falar que toda boa dádiva, tudo aquilo que é de bom, procede do céu. Tudo aquilo que for benéfico vem do alto. Vem da onde tudo que é bom? Do alto. Mas as pessoas colocam como o que elas fazem é o que é bom. O que eu posso contribuir, isso deve ser levado em conta. E de acordo com este pensamento, nós entendemos que nós não somos dono da razão. Nós não somos infalíveis. Aquilo que é bom, aquilo que é proveitoso, aquilo que deve ser buscado, galgado, conquistado, é aquilo que vem do alto, aquilo que deve ser aceito, é aquilo que vem do alto. Não aquilo que eu e você podemos produzir. Porque aquilo que eu e você podemos produzir, sabe o que é? Nada de bom. As escrituras falam que as nossas boas obras são consideradas como trapo sujo. Mas nós, no meio cristão evangélico de hoje, batemos no peito e inflamamos o peito e dissemos: olha, é aquilo que eu digo, é aquilo que eu faço. Quantas vezes nós não servimos de juízes para os irmãos, colocando aquilo, a nossa opinião acima das escrituras? Quantas vezes nós não agimos diante de outras pessoas, colocando aquilo que nós aprendemos desde pequenininho como verdade. Olha, mas eu cresci aprendendo isso. Que te importa? A Bíblia ensina isso. É isso que as Escrituras ensinam. Você não é infalível. O que é infalível são as Escrituras. Porque no verso 18 vai falar que nós somos gerados pela palavra para sermos como primícias do Senhor. O que deve ser levado em conta não é aquilo que eu e você pensamos, mas aquilo que a palavra ensina. Quantas vezes nós não achamos que estamos certos? Apontamos o dedo nas pessoas. E vou falar algo que interessante. O pastor, ele cita um livro, acho que é do John Stott. Certos, sinceros, mas errados. É isso, pastor? É John Stott. Sinceros, mas errados. Quantas vezes nós estamos certos em nossas colocações? Quantas vezes nós estamos com a razão? Mas quando nós vamos diante do irmão colocar essa situação, nós perdemos toda a razão. Sabe por quê? Nós viemos para oprimir, para colocar sobre aquela pessoa um peso. Ao invés de nós viemos colocar a verdade para acrescentar, para mudar a atitude daquela pessoa, nós viemos com a verdade para destruir. Em vez de nós viemos com a verdade para juntar, nós viemos com a verdade para espalhar. Fala assim, olha, eu estava certo e você estava errado. Quando as Escrituras ensinam que nós temos que tratar com amor, tratar com carinho. Um exemplo clássico é a pessoa de Jesus Cristo. Alguém que tinha a razão, tinha toda a razão, tinha todo o direito de olhar para aquele indivíduo e falar assim, olha, você não presta, você é um sem vergonha, você ficou comigo 3 anos e meio e me traiu por 30 moedas. Jesus Cristo tinha toda a razão, todo o direito de fazer isso. Mas sabe qual foi a atitude de Jesus Cristo quando se deparou com Judas no momento da sua traição? Jesus Cristo olhou nos olhos de Judas e a Bíblia vai falar que naquele momento ele o amou. Ele o amou, mesmo ele não tendo razão. Uma religião que agrada a Deus é uma religião que nós não somos o dono da razão. Nós não somos infalíveis. Uma religião que agrada a Deus é aquela que nós colocamos as pessoas acima dos atos. Nós geralmente queremos apontar o erro, queremos colocar o dedo na ferida. Porque é muito fácil nós criticarmos. É muito fácil nós apontarmos os erros. Difícil é ajudar. Difícil é ajudar a construir de novo. Difícil é dar a mão e andar juntos. Isso é difícil. E é isso que Deus quer. Paulo, a sua carta a Romanos, lá no capítulo 2, ele fala assim, olha, você que julga, tome cuidado naquilo que você julga e pratica, porque você está julgando a si mesmo. Agora, lembre-se, não esqueça da bondade e misericórdia de Deus e a longa paciência de Deus que produz o quê? Arrependimento. Mas nós somos os donos da verdade. A igreja cristã evangélica tem o hábito de já dar sentença, culpado. E quando Paulo vai falar em Romanos que a paciência, a bondade e a misericórdia dele produz arrependimento, é para isso que nós estamos aqui, irmãos, para gerar vida, para abençoar outras vidas. Uma religião que agrada a Deus é aquela que nós não somos donos da razão. Uma outra característica, no verso 21, vai dizer, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Uma religião que agrada a Deus, ela é formada de pessoas de coração limpo. Os puros de coração verão a Deus. É isso que Jesus Cristo fala nas bem-aventuranças. Os limpos de coração, sem impureza e acúmulo de maldade. Sem impureza. E ele manda que as pessoas se despojassem de toda a impureza. E a ideia de se despojar, o termo, tanto no português, mas no termo grego ainda, ele fortalece mais essa ideia, a ideia de tirar a roupa. Despojando-se de toda a impureza. Tira a tua roupa de impureza. Tira a tua roupa de sujeira. O termo impureza ali é sujeira. Tira a imundiça que tem contaminado a tua vida. Tira aquilo que tem impedido a ação do mover do Espírito Santo de Deus. E sabe o que é que impede a ação do Espírito Santo de Deus na sua e na minha vida? Uma única coisa: o nosso ego. A nossa vontade. Quando nós deixamos a nossa vontade aflorar a ação do Espírito Santo de Deus, não atua. E dessa maneira, então, o nosso coração não é limpo, não é sanado. Nosso coração continua sujo pelo pecado. Tito vai falar lá na sua carta, Paulo, a sua carta para Tito, no capítulo 1, verso 15, a respeito dos impuros. Ele vai falar que aqueles impuros, ele os caracteriza como insubordinados, faladores, enganadores. E ele fala que essas pessoas, os impuros de coração, eles são reconhecidos pelos seus atos. Jesus Cristo fala, as Escrituras nos ensinam, que nós seremos reconhecidos pelos frutos. É impossível uma fonte de água doce jorrar água salgada. Uma religião que agrada a Deus, ela é formada por aqueles que são puros de coração. Aqueles que são puros de coração não são aqueles insubordinados, aqueles que querem fazer aquilo que dá na sua cabeça. Não. Existe uma ordem, a ordem é de Cristo. Não é fazer aquilo que eu bem quero, mas fazer aquilo que Cristo quer. É o texto que os adolescentes escolheram. Gálatas 2:20, dessa vez eu não falei 22. Gálatas 2:20, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, agora eu estou subordinado à pessoa de Jesus Cristo. Não sou aqueles faladores, enganadores que querem ganhar vantagem em cima dos irmãos. Esses devem se despojar, devem se tirar disso. Além de se despojar, ele disse para despojar de toda a impureza, ele fala a respeito do acúmulo de maldade, da abundância. O texto grego nos chama a atenção para a abundância de maldade. Ele está falando isso para quem, igreja? É para as pessoas que não conhecem Jesus Cristo? Foram para aqueles que ainda não tiveram contato com Jesus Cristo? Ele está falando assim, ó, tirem a abundância de maldade diante de vocês? Não, ele está falando para uma igreja. Ele está falando assim, ó, Tiago, servo de Deus, Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Ele está falando a um grupo de cristão judeu, aqueles que começaram a igreja. Ele está falando a esses que foram salvos por Jesus Cristo. Olha, tirem toda a imundiça, agora abandonem toda a maldade. Isso não deve fazer parte do nosso meio. Nem sombra de maldade deve haver entre nós. É o que Paulo está falando. Uma religião que agrada a Deus, meus queridos. Não uma religião que estamos todo domingo aqui com as mesmas práticas. Não, uma religião que não vê maldade. Não, uma religião que desconfia. Isso só vai acontecer quando existir o amor. Porque o amor não suspeita mal. Mas se você fica com o pé atrás o tempo todo, será que fica desconfiando das atitudes dos seus irmãos? Desconfia da atitude daquele que ele vai tomar. Será que você o ama? Será que não é um pontinho de maldade? E eu tenho por mim assim, aquela pessoa que sempre anda desconfiada é porque ela tem as mesmas intenções. Uma pessoa que é dominada por um ciúme desenfreado é porque ela tem uma probabilidade de ser infiel. Porque aquilo que você muito aponta os outros, aquilo te incomoda muito. Você está propenso a realizar, a fazer. Uma religião que agrada a Deus é formada por aqueles que são puros de coração, onde eles se despiram de toda a sujeira, de toda a imundícia. Isso não deve fazer parte do seio da igreja. Ela é formada por aqueles que deixaram de lado a abundância. Existia abundância de maldade no seio da igreja. Isso não deve fazer parte do meio da igreja. Como é que podemos então, Marcos, ser uma igreja, fazer parte de uma religião de limpos de coração? Há um segredo. Uma reunião de sábado de oração, onde João Júlio citou um verso, esse verso daí diante eu nunca mais o tirei da minha mente e da minha vida. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. E quando Jesus Cristo, momentos antes de morrer na cruz em nosso lugar, ele separa os seus discípulos e dá uma lição de servo, lava os pés dos discípulos, e quando chega diante de Pedro, Pedro fala assim, de maneira nenhuma. Aí Jesus Cristo fala assim, então tu não tem partes comigo. É o que Pedro fala, fala assim, então me banhe todo. Pedro era abusado. Aí o que, que Jesus Cristo fala para ele? Não, vocês já são limpos pela minha palavra. Uma religião que agrada a Deus é formada de pessoas de coração puro. Essas pessoas, para serem formadas com coração puro, necessitam ser lavadas pelo purificar da palavra de Deus. É ela que vai limpar o nosso coração, é a palavra que liberta, é a palavra que ensina, é a palavra que nos ensina a viver. Aqui como igreja local, como filho, como pai, como mãe, como irmão, como empregado, como patrão, como sociedade. É esta palavra que vai nos formar uma religião que agrada a Deus. Mas aí saímos então do aspecto negativo e vamos para o aspecto positivo então. É algo maravilhoso. 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Praticar o quê? Praticar o quê, Marcos? O que é que Deus quer que nós pratiquemos como religião? Ele quer que eu venha semanalmente aos encontros eclesiásticos? Quer, Marcos? Com certeza ele quer. Ele quer que eu venha e deposite meus dízimos e minhas ofertas fielmente? Quer. Ele quer, Marcos. Ele quer que eu cante num grupo de coral, num grupo de louvor, faça coreografia, participe das reuniões de oração das mulheres, participe das reuniões de oração aos sábados. É isso que Deus quer que nós pratiquemos? Quer, Marcos. Mas não é só isso que Deus quer. Se Deus quisesse só isso, seria fácil. Estaríamos em dia. Igreja Batista da Ponta da Praia, Igreja Batista em São Paulo, Igreja Cristã Evangélica Brasileira. Mas não é só isso que Deus quer que nós pratiquemos. Olha o que Deus quer que nós façamos. A religião 27, a religião pura, sem mácula, para nosso Deus, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Jesus em nenhum momento morreu por algum título. Em nenhum momento Jesus morreu por uma instituição. Em nenhum momento Jesus morreu por um grupo que se reúne só para ter um fim em si mesmo. Jesus Cristo morreu por pessoas. Jesus Cristo morreu para salvar vidas. A religião pura, sem mácula, para nosso Deus é visitar os órfãos e as viúvas. A religião que agrada a Deus, meus queridos, não é somente nossos encontros dominicais, semanais. A religião que agrada a Deus é quando nós estamos abençoando outras pessoas. Jesus Cristo no seu ministério, nós vemos os seus milagres no seu dia a dia. Quando Jesus Cristo estava caminhando, em dado momento, passa por um cemitério, encontra lá alguns gadarenos. Jesus Cristo vai e os abençoa. Jesus Cristo, quando estava indo para Samaria, encontra a mulher samaritana, vai e a abençoa. Jesus Cristo, quando estava caminhando, o tempo todo estava abençoando pessoas. Mas Jesus Cristo também se reunia nas sinagogas. E ensinava lá as escrituras, debatia com os mestres e ensinava. Não se limitava aos seus momentos religiosos eclesiásticos. A religião que agrada a Deus é constantemente estar abençoando outras pessoas. A religião que agrada a Deus é estar visitando o irmãozinho que está doente. A religião que agrada a Deus é ir visitar o irmão lá no hospital. A religião que agrada a Deus é visitar o irmão que não está vindo mais à igreja. Essa é a religião que agrada a Deus. A religião que agrada a Deus é estar junto com pessoas. É estar abençoando vidas. E isso vem desde o Antigo Testamento, quando Deus instituiu Israel como nação e providenciou a lei para Israel. E institucionalizou Israel. Sabe o que, que Deus deixou lá? Olha, preste atenção, cuidado com os órfãos e com as viúvas. E o próprio Jesus Cristo faz menção disso, quando está falando a respeito de um profeta não ter credibilidade no seu próprio lar. Ele fala, em Israel houve fome durante 3 anos no período de Elias. Mas para quem Deus foi socorrer? Foi alguém do meio de Israel? Não. Foi uma viúva de Serepta. Não foi alguém que fazia parte do círculo eclesiástico Israel. Não. Nós limitamos a nossa religião, a nossa adoração, a nossa devoção ao nosso meio. Quando a nossa religião, a religião que agrada a Deus, deve se limitar à ordem que Jesus Cristo deu, lá em Atos 1:8. Recebereis, pois, poder dos céus, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A religião que agrada a Deus é ser testemunha do amor de Deus. E ser testemunha do amor de Deus é impossível parado aqui dentro. Aqui é um momento delicioso, caloroso. Eu amo também estar aqui. Mas o amor de Deus não deve se limitar aqui. Sabe por que não? O capítulo 2, versículo 18 vai falar. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu te mostrarei com as obras. E com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Faz bem. Até os demônios creem e tremem. Saber tudo isso e não colocar em prática não vale de nada. Sermos alimentados constantemente. O que você aprendeu hoje na EBD? O que você aprendeu hoje nos cânticos? O que nós estamos conversando hoje? Se parar aqui, não valeu de nada. O que você aprendeu hoje, você tem que colocar em prática hoje, amanhã e depois. Na nossa aula de homilética, o pastor Ayrton, ele perguntou para a classe, qual foi a última pregação que mudou a sua vida? Aí o seminarista vai puxar, foi a pregação da minha conversão. Ah, foi a pregação do missionário fulano de tal, não sei o quê. E sabe qual foi a leitura que nós tivemos da classe? Eu também Falei, ah, foi a pregação. Ele fala, ah, sabe qual a pregação que deveria ter mudado a tua vida? A última que você ouviu. Essa é a pregação que deve ter impactado a tua vida. Mas nós vemos aqui, fielmente, domingo, quarta, e nada muda. Nos alimentamos, comemos, engordamos e morremos infartados. Sabe por quê? Porque fica só na teoria, onde a religião que Jesus Cristo quer não é formar palestrantes, não é formar pessoas que tenham um conhecimento teológico, que conheçam do grego e do hebraico. Isso daí para Deus é uma ferramenta. A religião que Deus quer é estar abençoando outras pessoas. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou para ser testemunhas. Testemunhas do grego Martin. Martin, aquele que dá a vida em prol de uma causa. A religião que agrada a Deus é estar abençoando outras vidas. A religião que agrada a Deus, sem mácula, nem mancha, é visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações. Quando eu, Raul e Bruna pensamos num tema para a juventude, nós estávamos incomodados com a realidade da nossa juventude, da nossa igreja, da igreja brasileira. E falei assim, meu, não dá, é muito oba-oba. Semana passada saiu uma reportagem, acho que foi na época, com uma gama de possibilidades de igreja que você fica abismado. Há uma religião muito forte, há um ganho de religiosidade e uma perca de cristianismo. E nós falamos assim, como é que a gente vai trabalhar esse ano? Aí foi colocado, nós vamos trabalhar, nós vamos ser crentes ou cristãos? Vamos ser religiosos ou verdadeiros cristãos? E como é que nós podemos ser verdadeiros cristãos? Não é seguir um monte de regras, não. Regras existem, desde que sejam pautadas pelas escrituras. Um cristianismo verdadeiro, autêntico, é um cristianismo para abençoar pessoas. Jesus Cristo morreu por causa de pessoas. Nós temos que dar este presente para as pessoas e falar, olha, Jesus Cristo tem um presente maravilhoso para você. Você estava indo para o inferno. Hoje você pode ir para o céu por causa de Jesus. Mas as pessoas estão preocupadas, sabe com o quê? Com status, com reconhecimento, com ter uma estrutura mega. Pouco me importa se houverem poucas pessoas, desde que essas pessoas sejam pessoas íntegras, pessoas fiéis. Sabe por quê? Essas pessoas íntegras e fiéis vão trazer outras pessoas. O crescimento da igreja não depende de nós. Porque o livro de Atos vai falar que Deus atuava, ia acrescentando os que iam sendo salvos. E a igreja caía na graça do povo. Nós temos que cair na graça do povo. Nós temos que abençoar pessoas. Uma religião que agrada a Deus é uma religião onde nem você e nem eu somos dono da verdade. É uma religião onde as pessoas são limpas, puras de coração, onde elas se despojaram de toda a maldade, se despojaram de toda a sorte de imundícia. Paulo vai falar se há algo proveitoso, se há algo que edifique, isso deve ocupar os nossos pensamentos. Uma religião que agrada a Deus é uma religião que está a abençoar pessoas, que não fica em encontros dominicais, encontros semanais. Uma religião que agrada a Deus é uma religião vivida lá fora, no meu dia a dia. Tivemos a experiência ontem, pastor Carlos, da Central de Adoração, ele ensinou ou mendigo deitado lá do lado de fora da igreja. Poucos falaram com ele. Poucos falaram do amor de Deus para ele. Uma religião verdadeira que agrada a Deus, uma igreja é uma religião que não faz acepção de pessoas. Tiago trabalha nisso na sua carta. É uma igreja viva e operante. É uma igreja para fora. É isso que Deus quer de nós. Abaixa a tua cabeça. Pai querido, nós não queremos ser mero religiosos, Pai querido. Queremos ser cristãos autênticos. Queremos ser operantes. Porque sobre nós, Pai, há um poder ilimitado, o poder do Teu Santo Espírito. Que possamos tomar posse desse poder, Pai, e impactar a nossa sociedade. Ô Senhor, a história nos ensina, Pai, quando homens e mulheres se colocaram em Tuas mãos, o Senhor fez grandes coisas. Que saímos aqui hoje, Pai, dispostos a sermos esses homens e essas mulheres, que nos colocamos nas Tuas mãos, para que o Senhor, através de nós, realize maravilhas, Pai. Aviva a Tua obra aqui, Pai querido. Pai, incomoda os nossos corações e é a partir de mim, Pai. Eu não venho acusar ninguém, Pai. Eu venho pedir a partir da minha vida, Pai. Usa, Senhor Deus, a minha vida para edificar a Tua igreja aqui, Pai. Senhor, agora toma, Senhor Deus, os meus irmãos em Tuas mãos, Pai. Pai, que eles saiam daqui, Pai, queridos, com o desejo de, Senhor Deus, serem diferentes. De colocar em prática, Pai, aquilo que aprenderam, Senhor. Pai, agora eu desafio, Pai querido. Eu desafio meus irmãos, Pai, que têm vivido uma letargia espiritual, Pai. Que têm, Senhor Deus, sido somente ouvintes, Pai querido, da Tua palavra e não praticantes. Que eles venham à frente, Pai querido, e se coloquem à disposição, Pai. O Senhor não chamou ninguém a ficar sentado. O Senhor chamou todos a estarem trabalhando, operantes no Teu reino, Pai. Agora que o Teu Espírito o incomode, Pai querido. Pai, Senhor Deus, incomode, Senhor Deus, meus irmãos, Pai. Que eles tomem, Senhor Deus, um compromisso contigo, não comigo, não com o pastor Ezequias, Pai. Que esta manhã, Pai querido, esses irmãos, Pai querido, que estão inoperantes, que estão vivendo, Senhor Deus, uma vida de aparência, que eles, Pai querido, hoje, Pai, se reconciliem contigo. Que, Senhor Deus, eles tenham, Senhor Deus, tantos obstáculos, Pai querido, os atrapalhando, remove-os, Pai. Traz, Senhor Deus, para frente, Pai. Para que eles sejam, Senhor Deus, canal de bênção, Pai. Que eles não se prendam, Senhor Deus, às suas opiniões, não se prendam a opiniões de outras pessoas, mas se prendam à Tua vontade, Pai. É boa, perfeita e agradável. Pai querido, eu peço, Senhor Deus, também esta manhã, Pai. Por aqueles que ainda não tinham entendido isso, Pai. Tinham entendido que bastava para eles, Pai querido, participar da igreja, ter o seu nome no hall, participar de algumas atividades, que isso já, Senhor Deus, os faziam dignos de participantes do reino e de filhos teus, Pai. E que, Senhor Deus, essa manhã eles entenderam que isso não basta. O que é necessário é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Senhor, se alguém ainda não teve este passo, este reconhecimento, Pai, incomoda, Pai. E que a partir de hoje, Pai, ele entregue a sua vida para Jesus e seja uma pessoa operante através do Teu Espírito, Pai. Senhor, eu convido, Pai querido, o Teu Espírito a estar trabalhando no coração da minha igreja, Pai. Amados irmãos meus, Pai querido, que Teu Espírito esteja sondando. Se você é essa manhã, meu querido, quer reassumir um compromisso com Deus, que a partir de hoje você vai levar uma vida de prática, não somente de ouvinte da palavra de Deus, eu peço que você fique de pé e venha à frente. Isso não é um compromisso comigo, meu querido, é um compromisso com Deus,